Juba! Festa da cerveja, edição 2018! Pop Live, pop som, Pop Live, DJs do Pop Som, aqui fazendo a alegria de todo mundo. E você que tá na externa já pode chegar junto, hein? E a gente já tá preparado pra levar muita alegria pra toda a galera de Mocajuba. Um dom natural. Talentoso maestro eletrônico que rege sinfonias de toda a ordem, com uma ótica peculiar e única sobre a arte. Maestro. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Bora começar! Tá começando a alegria pra todo mundo curtir e chegar junto! Vai começar o baile do maestro. Vai começar o baile do maestro. O baile do maestro. O baile do maestro. O baile do maestro. O baile do maestro. O baile do maestro. É o DJ Davidson. É o pop som. Estamos na área, família pop. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Quando chega no DJ do garoto, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Endoidou, endoidou, endoidou, endoidou. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada. Vamos juntos dar-lhe essa picada bacana na festa da cerveja. Batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, faz o caqueado, faz o caqueado, vai no caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, vem de embora! Cerveja, todo mundo já chegando junto, todo mundo já se reunindo pra curtir essa noitada mais do que especial, mais do que maravilhosa, aqui em Mocajuba, o Pop tá preparado pra levar alegria pra todo mundo. Ela rebola e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada. Já recebeu. Ela rebola e eu dou bicada. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga m sai nem do trecho. Quando a placa é boa, o som aparece. Essas malandras. A sonhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Tá cravado no 3, meu. Que doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras. A sonhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Vral, vral, vem pra é boa também, só que ele não quis mostrar, pô. Então vem sentando. Vai novinha da favela. O ritmo esse aqui, Calma. Bora, tá começando uma pressão aqui no Pop. Pop Som. É a placa, já falei. O DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. E a pressão aumenta! Santorini! Joga pro céu, que hoje eu não é. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Já! Davidson, ele é pop. A gente brigou. Júnior Santorini. Mas eu parei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também. Então joga. Então joga mãozinha pra cima, mãozinha pro céu. Quem sabe da bicada, bota a mãozinha pro céu. As novinhas ficam loucas quando a águia dalha bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. É bicada pra todo lado hoje, Nandinho Pressão! Toma! Toma bicada. Tem bazuca, tem? Pode copiar, pode vir com uma bazuca. De pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! Eu tô com o DJ Davis e ninguém fica parado. Aqui no Pop! Parado. Alô, Mel! é chope caqueado, é chope caqueado, é chope piriquita, é chope caqueado, é chope piriquita, é chope caqueado, é chope caqueado, é chope caqueado, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. É muito chope, nada de tel, meu irmão! Eu falhei bem, amor, eu sei. Te mando... Obrigado com todo carinho, meu parceiro, Matheus Almeida. Ele e companhia do Rodriguinho aí com a gente, botando pressão aqui de camarote. Alô, Sábio Meirelles, ele e a primeira dama. Aqui no ladinho. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti. Não vai explodir, não. Tá bom, mano. Tu ainda me amas. Só mais uma chance. Eu só te peço. Eu só te... Jonas Tubão, meu parceiro Jonas. Seja homem com a gente, obrigado, viu, Jonas? Só mais um. Velho Lucas Pantoja, da Kitnet aqui na área. Hoje vai todo mundo sair daqui com esse pop na cabeça, meu irmão, porque vai ficar na história. É muito pop na tua cabeça, é muito. Essa menina dá aula, senta pra caramba. Essa menina escangalha, mas chegando no pop som, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, Mel! E o popotão, como é que é? Popotão grandão, que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão, ai popotão, meu Deus, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão, ai popotão, meu Deus. DJ Davidson! Nós estamos no pop lá! Relembrando os velhos tempos. Kika, coleguinha, kika, kika, coleguinha, kika, kika. Super Pop. Pop Som. Pop Som. Eu vou deixar você partir. Pra quê? Pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Pop Som. Aqui com a gente, ele e a primeira dama Brenda, obrigado pelo carinho. O Sapo também, mano Glebson, obrigado galera. A rapaziada chegando de montão. Com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer, o que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Aqui comigo também, meu grande parceiro, irmãozão Felipe Farias, direto de Marituba, meu irmão. Rompindo fronteiras pra curtir hoje a gente. Hoje a gente na festa da cerveja. Obrigado, Felipe. Seja bem-vindo, maninho. Fique à vontade aqui no Pop. Eu tô no teu, eu tô no teu. E agora, meu irmão? Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu. Por quê? Vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Júnior Santorini. Bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada. Selada, selada, selada, selada. Bora, Boca Juba! Música. Isso, Larissa, Honório, deixa o Londrina no pop! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Sim! Se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alter, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Deixa eu chamar logo ele, um dos comandantes aqui do Pop Live, meu parceiro, irmãozão, DJ Nandinho Pressão, o cara que arrebentou em breves quarta-feira, junto com o seu maninho Davidson. A gente tava por lá arrebentando tudo, e ele já tá aqui na área pra comandar juntinho comigo, juntinho com o Jaderson, o Gia Polo, o Juninho, o Ellison, tu! E claro, DJ Nandinho Pressão. E aí, maninho, me conta tudo, não esconda-me nada. Beleza, Davidson, que maravilha, que legal. A gente poder estar assim, dividindo esse águia que é nossa, é dessa família pop. E nada melhor do que a gente estar aqui hoje fazendo a festa juntinho. Eu posso dizer que aqui todos são profissionais e quem ganha com isso é essa família pop aqui de Mocajuba, que já está aqui presente. Meu parceiro Jaderson também já está por aqui, já deu o pontapé inicial. Você, maestro, mostrando porque foi batizado e consagrado pela família o maestro do pop. Jean Paulo também já por aqui, pela retaguarda. Eu, Mantinho de Pressão, Tomix, Ellison e Juninho. Enfim, os top DJs da maior e mais organizada empresa de som do Brasil já está aqui juntinho para fazer a festa, meu irmão. Aí eu vou te contar, é pressão para todo lado, maestro! E a galera vem chegando, maninho! Sobrevoando tudo! No águia vou dançar, no águia você vai curtir os melhores sucessos. No arrasta povão, arrastando a multidão pra sobreviver. Pop Som! Pop Som! Super! E vou fazer assim, com DJ Alisson e Juninho Pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Dá-lhe, maestro danado, garoto! Bota no 12, bota no 12. Como disse o Nandinho lá em breve, já passou, agora é assim, maestro! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Ele vai voar hoje ou não vai? Eu, o águia voou, voou, o águia voou, voou. Deixa, deixa. Deixa voar, deixa voar. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa ele sobrevoar hoje, Mocajuba, pode deixar que você não vai se arrepender. Esse águia vem com tudo e mais um pouco, maninho! Enquanto isso, a gente vai detonando assim pra família, Nandinho! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Bora, Jonas! Vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, vê se me deixa em paz. Não. Nós vamos ficar por aqui. Hey. Oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey. Oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Chegou o final, meu irmão, a história tá só começando, é festa da cerveja, e o Pop tá na área! Oh, meu amor, o quê? Eu faço tudo pra te ter, a qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente, tudo mudou, tua mãe confiou. Teu pai também, tantos na fila com grana e bens, BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Te apresento. Que ela vai te falar. E o quê? Esse moço tem que ficar. Que ele é? Ele é certinho pra casa. Mãozinha pro céu aí, dá-lhe bicada, vai! Bicada, bicada, bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Tudo friamente calculado. Eu queria saber mesmo de vocês. Quem vai amanhecer na Praia dos Gorgons, bota a mãozinha pra cima. Quem vai chegar em casa muito chapado só depois do meio-dia, dá um grito. Agora! Meu amigo Mortadela dos Copos também tá aqui com a gente. Alô, Mortadela! Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixa tá ardendo, vai. Parceirão Miró, um dos grandes aí parceiros da empresa Pop, ele e nosso parceirão Martins, amigo. Galera que organiza todo esse evento maravilhoso pra vocês curtirem aqui em Mocajuba, viu? Nossa amiga Brena Alves também tá no circuito, a Camila Almeida, Juan Reis dos Periquitinhos, o Leozinho das Trilhas também, Jackson e a sua primeira dama, Jaqueline. Bora, bora, bora que eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô no rock live. Eu tô no rock live. Let the fucking bass. Wellington Cyborg já no circuito, meu irmão. Minha amiga Carol também já tá aqui com a gente. Obrigado. Cadê a Karina, hein? Alô, Karina. Gia Lopes também. Carolzinho. Carol Sorazate no circuito, obrigado, hein? Estou no live! DJ Nano, do estúdio Super Elite. Bora, Felipe Farias, como é que é, maninho? na curtição. Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com... E aí, Nandinho? Vem com nós curtir o baile. Bora pra cima, garoto! Aqui. Sou linda, menina, sou debolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega... Olha, o César preparou outra turnê pra gente, viu, Nandinho? Vamos com tudo pra cima, o César tá chegando aí! Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada pra violinha, a balete não esquenta. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pro céu. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Paysandu tá aí, não tá? Quem nunca vai desistir do Paysandu, dá um grito! Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu! Mas será que tem alguém do clube do Remo aí? Meu Deus do céu! A torcida do Leão! Dá uma vaia na torcida do Papão! Calma! Bora na pressão, vai! Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Até o chão, até o chão, até o chão. Chão, chão, chão, chão. Alô, Melody! E o Rabetão? Rabetão no chão, Rabetão no chão. Meu parceiro é o Everton do Miri. Já li o circuito com a gente, ele toda a rapaziada do Miri, garoto. Rabetão no chão, Rabetão no chão, Rabetão no chão, Rabetão no chão. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. O caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Escurinho do Douglas! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Quem gosta do escurinho dá um grito! Quem vai beijar no escurinho hoje dá um grito! Quem vai fazer amor no escurinho dá um grito! Ó, oh, mas no claro eu acho que é melhor. Levanta, Douglas! Pode ser mais alto, pode ser mais forte, pode ser mais alto, pode ser mais forte! Bora ensaiar! 3, 2, 1, agora! Bora! Melhorou! Bora falar de amor! Thaisa Borges, Concita empresária! Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia. Já já tem Nandinho Pressão! Viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora vai sofrer. Viviane Batidão. Batidão. DJ Genilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal. O sucesso em remix. Você partiu meu coração. Isso pra todos. Não... Valeu com todo carinho também, meu parceirão Matheus. Matheus Almeida. Rodriguinho, tá aqui no circuito com a gente também. Alô, Matheus. Tamo junto. Alô, Sábio Meirelles. Estilo único e inigualável. Diretamente da cidade de Tansville. A batida do jeito, a batida do jeito. Olá, tudo bem? É o Flechinho, pensa. Dessa tá dizendo que não senta. Não me engana não que a porra vai ficar nojenta. E agora vai, deixa, Jonas Tuman. Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta. Desce com a bunda lenta. Ela deixa a bunda lenta. Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta. Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz. E as fãs dela não aguenta, olha o movimento como ela faz. E as fãs dela não aguenta, é que ela deixa a bunda lenta. Toda equipe Rock Ficha, fica apertado, obrigado. Os nossos primos, o Rock também. Alô, Stanley Brown! Ele, meu parceirão, hoje completando 10 anos ao lado do Pop. Obrigado, viu, Stanley? Você e os nossos primos, o Rock Maninho! Dessa tá dizendo que não senta. Não me engana não que a porra vai ficar nojenta. É que ela deixa a bunda lenta. Deixa a bunda lenta. Deixa. Só fica a bunda lenta. Deixa. Desce com a bunda lenta. Felipe Farias. Deixa a bunda lenta. Que fronteira, hein, maninho? Bunda lenta. Só fica. Olha a Carol Sarazate. Tá na área, Gê Lopes. Como ela faz. Carol Silva. Karina. Wellington Simão. E as fãs dela não aguenta. É que ela deixa a bunda lenta. Deixa a bunda lenta. Desce com a bunda lenta. Só fica a bunda lenta. É que ela vai com a bunda lenta. Vai com a bunda lenta, desce com a bunda lenta, só fica a bunda lenta, vai. Entre o povo se estressa porque a gente se juntou, apenas se juntou. O meu bebê! Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Uai! Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremer até o chão. Me concentra na batida, vai, não para não. Treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. O que eu chego no baile com a bunda eu vou ficar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Vou fazer se concentrar, tu preste atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló? Bora, meus primos, o rock! Loló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Você vê Papai Noel, os três reis magos e todo mundo. Cadê? E aí, Jean? Tudo beleza, maninho? A gente, sem dúvida nenhuma, estamos na segunda edição da Festa da Cerveja e Mocajuba, Pop Line, e os DJs do Pop Som arrebentando. Essa aqui é lançamento e tu vai lombrar legal. Tomara que os homens não venham me dar geral. Cheio de flagrante no bolso tem zé. Pega, espreme na latinha, dá uma balançada, depois uma chupadinha. Espreme na latinha e dá uma balançada, depois uma chupadinha. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca. E a Morena? Morena, jogou. Morinha da Marquinha. Jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando. Morinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando. Morinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Ei, maestro! A número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Ela fala que eu sou todo sistemático. tô todo errado nessa história de amor. Com os meus amigos todo dia é baile, festa. É melhor ser todo errado do que fingir quem não sou. Eu quero. Quero é que se exploda, pode me... Bora, Jonas! Mandela é meu nome, eu não preciso não. Batidão! Quero é que se exploda, pode me chamar. Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Quero é que se exploda, pode me chamar. Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Quero é que se exploda, pode me chamar. Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. O maestro. E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de novinha querendo. E Pocajuba, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me... E na 17, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me... Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me... Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me... Não quero grana, não quero combo, eu não quero... O que você quer, Nandinho? Eu só quero bonda, bonda, bonda, bonda. Ih, rapaz, calma. Eu só quero bonda, bonda, bonda, bonda, bonda, bonda. Eu só quero bonda, bonda, bonda, bonda, bonda, bonda. Alô, meu parceiro, é o Everton do Mirim. Bonda, bonda. Se tá no baile essas horas é porque tu representa. E a loirinha senta, senta, senta. Moreninha. Parabéns, meus primos, o rock. E a é muito rock na tua cabeça, Stanley Brown. E a senta, senta. Eu tô de copão na mão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão. E aí, GG? Abusada. Abusadamente. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela... Olha aqui com a gente também, meu parceiro Binho, o Everton Silva, Renanzinho Ferreira, e a sua primeira dama, Lu Carvalho, direto de Belém, galera do Guamá, Eterno Batista, Frago Gilson, que eles não valoram, Encontro dos Águias. Tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Me solta. Deixa eu dançar. Vai! Me solta, pô. Pode chegar, pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola. Ai! Me solta, pô. Grande parceiro, Felipe Farinha, Zacarol, Wellington Ciborgue! Esses têm moral no Águia, maninho! com certeza, rapaz. Juba, obrigado, Walter Cunha. É a família Tubarão, maestro. Na verdade, ele tá desde ontem com a gente, viu, Nandinho? Ontem estava no Pop Som, hoje tá aqui no Pop Live. Obrigado, viu, Walter Cunha. Giampolo, você tá por onde, maninho? E aí, Márcio Nelson? Como é que tá o clima por aí, garoto? Tá tudo maravilha, maninho. Tudo tranquilo, tudo bacana. Bora pro primeiro voo da noite, então. Vamos sim, vamos sim. Então lá vai nós, família Pop! Aquecimento, pro que será logo mais o show do Águia. Agora o show é com os DJs Davidson e o performático DJ Jean Apollo. Eu quero saber se o Davidson já chegou. Tô por aqui, maninho, apoio. Eu quero saber se o Apollo já chegou. Sempre na área, maestro! Vamos lá, DJ Jean. O show começou. E ele vai sobrevoando! O voo rasante do nosso Pop! Subindo, meu águia. Vai sobrevoando, meu águia. Sobrevoando, meu águia. Subindo, subindo, subindo, ele tá sobrevoando, Jean. Ele tá sobrevoando, mano, mano, mano. Ele tá sobrevoando, mano, mano. Ele tá sobrevoando, voando, voando, voando, voando, voando, voando. E no alto, Jean, alto, Jean. A gente vai pra cima, né, maninho? No alto, esse águia vai pra cima, garoto. Esse águia tá sobrevoando Mocajuba hoje na festa da cerveja, do jeito que todo mundo gosta. E o Jean Bola tá no ar. E aí, Jean? E aí, maestro Nelson? E aí, Mocajuba? Bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, palma da mão. Sabe por quê? O águia chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando chega, só quem é do Flamengo bota a mãozinha pra cima! Só quem é do Corinthians, só um grito! Grito! Grito! 3, 2, 1! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou! O bagulho endoidou! O bagulho endoidou! O bagulho endoidou! Endoida! Vai pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Grita, grita, grita! Esse pop. Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui a pouquinho? Eu já ensinei, eu já ensaiei, Boca Juba. Manda esse pop pra cá. Tá ensaiado, Maestro Levison. Lava! Tem coisas que a gente sempre faz na empresa pop. A parada é mais ou menos assim, ó. Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, direita pra cima. Só direita, só direita. E dá-lhe a bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada. Dá-lhe. E a sovinha fica louca. O nosso pop é loucura total, Giabolo. Por quê? As novinhas ficam loucas quando a guia dá-lhe a bicada. É o pop! E na pressão e as novinhas no ninho do águia. Mas peraí, mas peraí. Essa bicada tem que ser com vontade, com gosto. Pra ficar marcado hoje na festa da cerveja. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha direita pro céu. Bota, bota, bota. Quem tem fé em Deus, bota a mãozinha direita pro céu. Mãozinha direita pro céu. Quem vai amanhecer na Praia dos Gorgons, bota a mãozinha direita pro céu. E aí, Jean? Quem tem um amigo viado, bota a direita pro céu. Quem tem um amigo corno, dá um grito. Dá-lhe a bicada! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada. Toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Leitinho, leitinho, leitinho, leitinho. Acelerando. Acelerando. Acelerando. Assim tu me mata, maestro! Um, dois, três, agora vai, agora vai, agora vai! Ei! Ei! Apaga tudo, apaga tudo! Douglas, escurinho, por favor, escurinho, por favor, escurinho, por favor! Escurinho, escurinho, escurinho, escurinho! E aí, Jean, dá pra fazer? Sim, maestro, sempre dá pra você. Então pronto, meu irmão. Jean Polo, aqui no Pop Live. E na verdade, não deixa de ser a nossa casa também. Afinal de contas, é uma única empresa que leva alegria pra todo mundo. Você do início do palco aqui pro nosso Águia. Aqui pro Pop, você vem andando. E com os passos do Jean, ele vai abaixando o volume do som. Presta atenção, ele diz poder. Olha aí, vem Jean. Maravilhoso, não tá, meu águia? Quem é que ainda tá de férias? Dá um grito! Quem é que vai ficar até segunda-feira muito chapado? Dá um grito! Um, dois, três, toma! Que só me canta! Amor, eu sei. E o quê? Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Nandinho Pressão, você conhece o Nandinho Pressão? Olha aí teu xará. Eu só te peço. Vai. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Doido bagulho! E doido! essa bijada, dá-lhe essa bijada, dá-lhe essa bijada. Picada pra todo lado, Jean, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, maninho. Mas ela tem que vir, mas tem que vir. Recentemente eu cheguei. Uma parada que acontece não só comigo, não só com o Davidson, mas acontece com muita gente, principalmente nós homens. Quando a gente chega pela primeira vez na casa da nossa namorada, aí a nossa futura sogra olha pra gente, só porque a gente tá de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Vai. Desculpe vir aqui desse jeito. Joga a mãozinha pra cima, vai. Perdoe o traje de maluqueiro. Viu, Gui? De camisa larga e boné pra trás. Vem na hora. Vem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. Só quem é de boca juba. Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Mas hoje eu não vou vai cantar, sair, vai cantar. Então pra casa, dona Mari. Vai o quê? Essa menina é um presente do céu. Amor não é segredo entre a gente. E o quê? E o meu término é recente. E você tá arrumando que ela revirou. Só quem tem um amigo corno bota a mãozinha pra cima. E esse sentimento pendente. Aí do canto assim, ó. Que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia mais ainda. Mãozinha pra cima, pro lado e pro outro agora. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Que o quê? E não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Só quem tá feliz, quem tá de férias. Preciso que você bota a mãozinha pra cima e canta bem alto. Por quê? É por isso que eu tiro o chapéu pra Mocajuba. Parabéns pra vocês. Aldair Playboy, tamo junto, safadão. Eu não me sacio, não, hein? O moleque do sítio chegou, hein, fio? E é que é viu? Sabe, abra o jogo, a cara. Pra que esconder esse falso amor? Vamos lá! Eu confiei, entreguei meu coração e você machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas como pude cair. São João da Ponta, sempre aqui. Essa farsa de amor. Mãozinha pra cima e diz. E parabéns a você. Obrigado, hein. Obrigado. Mais uma, vai. Bota a mãozinha e diz. E parabéns pra você. Obrigado. É por isso que eu digo: tem relacionamentos que a gente não larga, tem relacionamento que a gente se livra. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas pro meu irmão, joga a mãozinha, bate. Não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando. Boca Juba, bota a mãozinha pra cima, eu quero ver assim, ó. O amor que você deve entender. Você joga, você joga.